Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Vai gravar isso aí. Aos vivos. As vivas. As vives. O primeiro programa em portunhol selvagem do planeta Terra. Todos os sábados, das 7 às 8 da noite. Boa noite, Vilanglo! Aqui é a Silvia Nogueira. E a Laura Corcuera. Falando desde os estúdios da Rádio TV Mundo Novo, no Condô Cultural, na Rua Mundo Novo. Aí nesse bairro chamado Vilanglo Brasileira, lindíssimo bairro popular, com uma forma de coração, onde moram mais de 10 mil pessoas. No centro-oeste de São Paulo, sudeste brasileiro, Ameríndia, Pindorama, Planeta Terra. E aí, hoje é 17 de outubro de 2020, somos 7:01. 7:02 já. Yeah. Hoje a gente está no 16º programa Aos Vivos, As Vivas, Ex Vives. E a gente começa aqui a segunda temporada desse programa lindo, feito especialmente para você. O primeiro programa de rádio em portunhol selvagem de planeta Terra, não é isso, Lau? Pois é, Sil. Do 20 de junho já, 20 de junho até 10 de outubro, fizemos a primeira temporada. 15 programas trazendo e levando ações de solidariedade, de escuta, de inconformismo também, e de poesia do bairro. Um programa de base, de bairro, de essência municipalista, local, com um olhar planetário desde esse pequeno ângulo urbano, dedicando espaço aos povos, culturas originárias oprimidas, silenciadas, criminalizadas há mais de 500 anos, não só na nação Pindorama Brasil, mas em toda a América do Sul e do Norte. Pindorama Ameríndia Abiaxala. E aí, com esse espírito municipalista e local, que quer dizer que vamos de lo local até o global, que esse pequeno detalhe que nós fazemos aqui tem um efeito na outra parte do planeta, né? Então, nesta segunda temporada, seguimos no mesmo tom alegre e crítico como nosso portunhol selvagem para embaralhar fronteiras. Mas agora também focando um tema específico. A cada semana, um tema relacionado com direito à cidade. O de hoje vocês logo vão conhecer. Vem com a gente nessa próxima uma hora que o programa está só começando. E já sabe, né, pessoal? Manda seu áudio para o zap aqui da rádio com um salve, um beijo, propaganda do que você anda fazendo e vendendo por aí. Vamos nos ajudar. Isso, põe tua voz no ar aqui no 99824-7909. Aos vivos. As vivas. As vives. O primeiro programa em portunhol selvagem do planeta Terra. Todos os sábados, das 7 às 8 da noite. Dicionário de palavras para o novo mundo. Você que está me acompanhando aos vivos aqui com a gente, sabe que a gente está empenhada na criação de uma coleção de palavras para um mundo novo. Inspiradas pelo poeta brasileiro Manuel de Barros, a gente usa a função brincativa e não a explicativa da palavra. Essa função que tem também uma potencialidade de transformar poeticamente o estado das coisas. E também por dentro as nossas formas de pensar, pensem nisso. A gente tem vivido de soluções, né, Lau? É isso, e também nominamos um novo INDRA, o Instituto Nacional de Decolonização e Reforma Agrária. Por precaução em tempos pandêmicos, a gente manda os nossos cotobraços e abravelos para todos os ouvintes. E memoramos com vizinhas, amigas, os acontecimentos que deixam a todas alegres. Temos vivido muitos tempos de verbilhão nesse turbilhão louco que estamos, né, envolvidos. É isso, é um ser de nome ornitonírico, fez uma dança assim de apresentação pra gente, alegrando os nossos dias, nos tempos de pandemia. Gacoará traduz tão lindamente o milagre da chuva no sertão. E aí vai a chirimirabólica. Chirimirabólica é essa matéria líquida que capta as energias do céu. Esse fenômeno tão necessário agora, nesses tempos de sequias e mudanças climáticas. E hoje a gente traz uma palavrinha que é substantivo e advérbio quantitativo para falar de uma multitude afetada, molhada, um molho de sensibilidades diversas. Uma mistura de molho com milho, de milhão com miolo, de olhos, de um monte de gente molhada aos milhões. Quando a pandemia... Mas aqui é uma pequena historinha, né, do futuro. Para dizer a palavra, né? Para dizer você a palavra. Mas você vai dizer a palavra? Ainda não, senhor. Ainda não. Eu vou contar a pequena historinha aqui que a gente criou, né? Tá. É, no futuro próximo, pessoal, quando a pandemia terminou, milhões de pessoas e outros animais saíram às ruas e praças para dançarem juntas e se abraçar. E aí você já falou a palavra, que é milhões. Milhões de quê, Lau? Milhões de estrelas brilharam ante a beleza dessa comunidade alegremente acordada. Então, essa palavra de hoje, pessoal, miolhões, miolo com milho, com milhão, com um monte de coisa molhada, com molho, enfim. Agora, para essa coleção de palavras dar certo, vocês já sabem, né? A gente conta com a tua participação. Liga aqui para a gente, diz para a gente o que vem na tua cabeça ao ouvir essa palavra nova. Miolhões. Pumba. Covid-19. O número de mortes por Covid-19 no Brasil ultrapassou 153 mil ontem, segundo dados divulgados pelo Conselho Nacional da Secretaria da Saúde, o CONAS. O total de pessoas contaminadas é de mais de 5 milhões, com mais de 30 mil confirmações em um dia. Entre os estados que têm os números mais expressivos de infectados estão São Paulo, Bahia e Minas Gerais. Uma notícia científica: nem cloroquina, nem remdesivir servem para curar a Covid-19. A OMS diz que nenhum desses medicamentos salvou vidas contra a Covid-19. E aí, dados do ensaio Solidarity, que é o maior estudo feito até agora, com 4 drogas em 32 países, confirmam que esses tratamentos não reduzem a mortalidade em pacientes hospitalizados. Agora, pensando aqui em São Paulo, pessoal, São Paulo mudou de fase, né? Em meio à pandemia, no dia 9 de outubro, a maior cidade do Brasil foi elevada da fase amarela para a fase verde, a segunda menos restritiva do plano criado pelo governo do estado para combater o coronavírus, junto com outras 5 regiões. O governador João Dória colocou 76% do estado de São Paulo na fase verde de flexibilização do isolamento social. Na prática, isso significa que já estão de volta atividades culturais como cinemas, teatros, museus, eventos e convenções. No entanto, nada disso significa, nem de longe, que São Paulo esteja livre do coronavírus. A fase verde, a quarta das 5 classificações governamentais, chamada de abertura parcial, é mais rigorosa que a azul, descrita como normal controlado. De aí, da mais para menos restritiva, as fases são vermelho, laranja, amarelo, verde e azul. Especialistas epidemiologistas, no entanto, veem em planos parecidos com o adotado por São Paulo um modelo desastroso. Outras cidades que tentaram receitas de reabertura precoce, como Belo Horizonte ou Curitiba, tiveram que voltar para trás, numa espécie de efeito yo-yo. Ainda que Dória insista que o plano São Paulo seja modestamente, nas palavras dele, um exemplo para o mundo. As próximas eleições municipais podem ter algo que ver nesta estratégia de Dória? O que você acha, Lau? Hein? Não sei, os ouvintes que acham. Conta aqui pra gente, pessoal. Mas mesmo a gravidade do vírus parece fazer pouco para chamar a atenção da população. Após quase 8 meses já de quarentena, restrições sociais. Nas ruas, aos poucos, as máscaras começam a dar lugar aos rostos desprotegidos. A gente vê os bares lotados, fora do horário estabelecido, calçadas superlotadas de pedestres, consumidores, transeuntes, todo mundo aí voltando a fazer parte da cena urbana. É isso, que é verdade que nós precisamos aprender a conviver com este vírus, porque vai para longe, mas para isso precisamos seguir as mínimas formas e protocolos de segurança sanitária, que são o uso de máscara permanente, sistemática, ou lavagem de mãos permanente, sistemática, e também a distância física com as pessoas com as quais você não está convivendo, né, na sua casa. É, vamos pensar junto, assim, outras formas de conviver, né, pessoal? Se cuidar e permanecer com saúde. É isso. Aos vivos. Às vivas. Às vives. O primeiro programa em portunhol selvagem do planeta Terra. Todos os sábados, das 7 às 8 da noite. E aqui, quando são as 7 e 11 minutos, nós vamos apresentar o nosso tema da semana, para esta semana de metade de outubro de 2020. Nós vamos a falar de cultura de festa, cultura de dança, carnaval. São inúmeras as festas populares nessa terra tão rica chamada Brasil. Algumas mais conhecidas como as Folias de Reis, o São João, as festas do Divino, a Lavagem do Bonfim, as Congadas, o Fandango Caiçara, tantas outras. Há também festas menos conhecidas, né? Como eu que estou aprendendo tantas coisas aqui com a Silvia Nogueira, como a festa do peixe dos Nauê, as festas de Ahuyanomami, e também os Genomangarai dos Guarani. Todas elas são expressões culturais que traduzem um esforço coletivo de uma comunidade para culminar numa comemoração conjunta. Aí, portanto, nas festas, nas danças, há muito suor, muito trabalho, muita memória por trás, né? Nas festas e nas danças de todo o planeta. O Fandango Caiçara, por exemplo, celebra a colheita que contou com a ajuda de muitas pessoas, desde o cultivo à comida na mesa, e seguem então os dias inteiros de festa em que as pessoas cantam, dançam e se enchem de delícias ao som da rabeca. É isso, é a festa, é um dispositivo, uma ferramenta que, desde o prazer, desde a corporalidade, desde o encontro da comunidade, está guardando e cultivando umas raízes culturais, políticas, ancestralidades. Então, para nós, uma pergunta aqui, vamos compartilhar muitas perguntas mais para frente, mas talvez a dança é a espina dorsal da festa, né? A dança é a música, né? Como espinas dorsais da festa, né? Samba, salsa, cumbia, bachata, tango, capoeira, electro, hip-hop, funk, rap, blues, DJ Link, Hustle, Uprocking, Lindy Hop, Popping, Locking, Boleros, Swing, Rock, Swing, Batucada, Soundstreams, Raves, Fiestas, Playlist. É isso, dança, dança, dança, fiesta, fiesta, fiesta. Nas ruas, nas praças, em todas as cidades e vilarejos, vamos às festas. Hoje estamos falando do poder social, cultural, político, econômico, da festa, da dança, do corpo em movimento suado. Suado em comunidade. Aí vá. De que maneira a dança e a festa podem ser uma ferramenta de sublevação contra a ordem social imposta? A festa pode ser entendida como uma prática dos seres humanos ou uma constante da natureza que atravessa os pássaros, los árboles, las nubes y los astros. A festa pode ser considerada como um espaço público, mesmo em casa, e também como um campo de negociação. Ou pode, entre outras interpretações, ser lida como uma prática comunitária. Assim que uma reunião de corpos dançantes não pode ser politicamente neutra. Esses corpos em ressonância têm o poder de ocupar o espaço físico modificando-o, de construir comunidades e formar laboratórios onde as nossas vidas se transformam em passos de dança. Passos de dança que mostram os afetos, as relações de poder, as opressões e os privilégios. A festa é um encontro prazenteiro e suado, de novo, de aprendizagem coletivo, de transmissão de memória, de práticas colaborativas e também de expressão de conflitos. Então, que distintas raízes, cosmovisões, reivindicações as comunidades sustentam a cultura da festa, do baile? E nós falando desta ideia da festa, que é mais que uma ideia, uma prática global, uma prática multidiversa, nós tínhamos muitas mais perguntas que certezas ou comentários, né? Respostas para compartilhar aqui com as ouvintes. É aí que queríamos compartilhar algumas perguntas para reflexão das ouvintes, né? E nós aí ficamos pensando, são perguntas que amigas do programa Una Ciudad, Muchos Mundos formularam já na cidade de Madrid em 2018. É um programa esse que a nossa querida companheira aqui, Lau Corcoeira, participou desse programa, né, Lau? É isso. Uma das perguntas, vou ler aqui para vocês, para a gente refletir, como nos juntamos através da dança e da festa? E outra pergunta, que comunidades e afetos construímos em torno à festa, à dança, à música? Como a dança e a festa constroem e protegem comunidades culturais? E o que acontece quando a gente dança e festeja com outros? Como se transformam o nosso corpo e a nossa maneira de ser através da dança? Qual é o potencial do nosso corpo dançante como ferramenta de mudança social? De que maneira encarnamos o gênero, a classe, a diversidade funcional, a sexualidade ou a racialização através da dança? Podem existir modelos de sensualidade livres de estereótipos e machismos? Que espaços habitamos e construímos na cidade através da dança e da festa? E aí você, que está aqui na Vila Anglo, onde dança você? Onde festeja? Com que oportunidades e dificuldades? Quais são os corpos que falam dançando? Quais são os corpos que talvez não vemos que estão dançando e festejando, mas que estão aí? São muitas perguntas, né, pessoal? E as perguntas todas, sem resposta, nos levam a pensar que por trás da festa, né, tem muita coisa. Tem muita cultura, tem muita expressão, tem muita potência, tem muita política, tem muita atitude, tem muito movimento. Então, para a gente pensar juntos, sem respostas, o que você acha, hein, desse tema que a gente está trazendo hoje? Para fazer uma festa na pandemia, a gente pensa que é um risco, pensando na questão da festa nesse tempo nosso, né? Uma festa multitudinária agora seria um suicídio viral. É isso, Sil. Então, durante essa temporada pandêmica, que se apresenta longa, até que ela termine, talvez durante os próximos 2 anos, poderíamos nos reinventar a festa. Brincando ao ar livre, nos espaços desinfectados e ventilados de forma segura, incluindo distância física, máscara, dentro das nossas rotinas corporais festeiras. Ou grupos reduzidos de confiança com protocolos para poder ficar perto. Hoje, uma menina de 11 anos fez o seu aniversário. Ela é Adélia Perico Angulo. Ela fez uma festinha, né? Com algumas amiguinhas, mas de uma forma bem protocolada, bem diversa. Mas, no entanto, esta menina conseguiu inventar com a sua mãe uma forma de fazer a festa. Que lindo! É importante a gente falar dessas formas aqui muito criativas e muito necessárias nesses tempos, porque vocês sabem, queridos ouvintes, quando eu estava vindo aqui para os estúdios da Rádio TV Mundo Novo, passei em frente a uma boate dessas gigantescas e pela primeira vez desde o início da pandemia vi a porta lotada de pessoas, muitas pessoas sem máscaras, uma do lado da outra e esperando para entrar dentro daquele lugar muito fechado e escuro. Então, notícias como essa que a Lau acabou de trazer são essenciais. Vai saber o que vai, né, gerar uma coisa dessa agora, ainda com São Paulo verde, faixa verde, né? O quanto essas boates também já não estão abrindo e o que as pessoas que, enfim, pensam que já não tem mais nada, né? que elas podem estar causando na sua ignorância. Nós começamos falando das festas populares. E aí está uma festa popular, popularíssima, que é o carnaval, que vemos nas ruas repletas de blocos, cordões. O carnaval não se restringe às escolas de samba, mas por trás das escolas, a cultura carnavalesca movimenta um grande trabalho coletivo que se estende durante todo o ano e durante gerações, né? E aqui, para o pessoal, queríamos perguntar aí, como será o carnaval 2021 no Brasil? Que você acha, hein, pessoal? Como que vai ser a nossa festa? Como o poder da festa, da dança, dos corpos suados vão contribuir para esse mundo novo? Conta pra gente suas ideias, manda aqui um áudio para Rádio TV Mundo Novo, 99824-7909. Vozes do Bairro. Boa noite, Vila Anglo-Brasileira, aqui na escuta e na fala é a Juliana Notari. Como que vocês estão, vizinhas, vizinhos, vizinhas? Vocês estão bem? Queria falar que esse espaço aqui no Aos Vivos é para ouvir vocês, como que vocês estão, as histórias que vocês têm para contar, das famílias, dos conhecidos, das amigas, dos amigos, receitas também, eu adoraria receber receitas de todas. Manda mensagem para a gente. Hoje eu tenho uma mensagem muito especial da nossa vizinha Marleide. Só um minutinho que eu tô aqui colocando a mensagem da Marileide. A Marileide, ela mora na rua Mundo Novo, aqui na nossa rua. Fala com a gente, Marileide. Boa tarde, galera. Tudo bem? Cheguei agora que eu vim abrir o WhatsApp. Que todos tenham um bom final de semana. Eu tô bem, graças a Deus. Superando, né? Estava trabalhando e cheguei agora. Um abraço, gente. Um abraço para você também, Marileide. Olha só, superação, né? É uma grande palavra. Então é isso, gente. Hoje uma mensagem, mas eu, Juliana Notari, em nome da Rádio TV Mundo Novo e do programa Aos Vivos, eu queria receber muitas mensagens e histórias e receitas e piadas, o que vocês quiserem, tá bom? Tô aqui na escuta e até a semana que vem. Um beijo para vocês. Vambora, vambora, vambora, vambora, vambora! Alô, Pompeia! Tá todo mundo aí? É o Pulé! Alô, Águia de Ouro! É hora do show! Vamos lá, gente! Solta o bicho! Alô, comunidade! Eu é papapá, vai ter chinê até o dia clarear. Nesse apoxé, a guia de ouro lava a alma nas águas de Oxalá. É papapá, eu é papapá, vai ter chinê até o dia clarear. Nesse apoxé, a guia de ouro lava a alma nas águas de Oxalá. Bateu meu forte, o pai chorou e a terra tremeu. Faz aos filhos meus, camarada, sete a hoje, levando um canto de axé. para amenizar a dor, lavar o engano que sofreu o criador da gira do Ilê, do toque do Alavê, Oxalubambaba, Oxaguian, é luta em guerra, arco e sobar o fogo, chuva que molha a terra, da gira do Ilê, do toque do Alavê, Oxalubambaba, Oxaguian, é luta em guerra, arco e sobar o fogo, chuva que molha a terra. Dê-lhe seu amor, glorioso protetor. Aure, aure do hino, o respeito há de ter. Quem semeia intolerância, perde a paz no coração. Senhor, em tua honra tudo se vai lento. Um sabapato rompe o silêncio. Um sopro da vida, o meu desespero. Que atravessa o mundo. A força no amor dos orixás. Na gratidão de cada filho, com fé ao pé de paz. Epa, babá, seu epa, babá, vai ter xirê até o dia clarear. Esse é o xé, a gavião, lava a alma, nas águas de Oxalá. Epa, babá, seu epa, babá, vai ter xirê até o dia clarear. Nesse aposté, a guia de ouro lava a alma. Nas águas de Oxalá. Bateu forte, o pai chorou e a terra tremeu. O mundo se modificou. Alô, presidente Sidney! Feliz em paz aos filhos meus. Vamos em busca do nosso bicampeão. Sete dias hoje, levando um canto de axé, axé. Axé, axé. A peça fica na fé. Meu pai nos dê proteção na escuridão. Alô, Chefe Java! Alô, Murilo! Parabenizar a dor, lavar o engano que sofreu o criador. Vai nos nossos casais de mestre, criador. Na gira do Inê, o toque do Alavê. Oxalubambaba, Oxaguian, é luta e guerra. Aqui para o fogo, chuva que mora a terra. Na gira do Inê, o toque do Alavê. É luta e guerra, arte que vale o fogo, chuva que molha a terra. Aure, aure, aure, ao dono do saber, é grande o seu amor, glorioso protetor. O respeito há de ter, quem semeia intolerância, perde a paz no coração. Senhor, Senhor, em tua honra tudo se faz lento. Os atabaques rompem o silêncio. No sopro da vida, o meu desperta. Luz que atravessa o mundo. Cada da força no calor dos olhos. Na gratidão de cada filho teu. Com pé e a fé de paz. Epa, babá, seu epa, babá. Vai ter gire até o dia clarear. Esse é o poxé, a guia de ouro lava a alma. Nas águas de Oxalá. Epa, babá, seu epa, babá. Vai ter gire até o dia clarear. Esse é o poxé, a guia de ouro lava a alma. Nas águas de Oxalá. E que a luz divina nos ilumine pro caminho da vitória. Isso aqui! Bateu forte, o pai chorou e a terra tremeu. Tem que respeitar! E aí, nós ouvimos Águia de Ouro, a samba enredo, o Afoxé de Oxalá, no cortejo de Babá, um canto de luz em tempos de trevas. É a nova samba enredo da Escola de Samba Águia de Ouro. Os autores são Dominguinhos do Estácio, Jorginho Moreira, João Perigo, Lico Monteiro, Leandro Tomás, Termo Augusto, Lucas Valentim, JP, Lança Rafa Bere, Araquém Caoma, Solano Laranjo, Jorginho Rocco, Rosália Humada Carvalho, Lequinho Júnior, Fionda, Dedé, Rafael Santos Chocolate, Uwe Correia Vieira e Rafa Machado. Quanto? O 9 de maio, em 9 de maio de 76, tudo começou no coração da Pompeia. Na Vila Anglo-Brasileira nascia a escola de samba Águia de Ouro. Mas para contar a história da Águia de Ouro, precisamos voltar um pouco no tempo E lembrar que tudo começou a partir do lendário time varziano Faísca de Ouro Futebol Clube. Os finais de semana da Vila Anglo, na Pompeia, eram sempre de festa e de muita batucada, após cada vitória e comemoração que acontecia em forma de samba e alegria. Com o passar dos anos, parecia que apenas um time de futebol seria pouco para representar toda uma comunidade. Integrantes do Faísca de Ouro, que até então pulavam o carnaval na cidade de Tietê, no interior de São Paulo, desfilando por blocos carnavalescos da região, começaram a se organizar para dar origem a uma escola de samba em São Paulo. Eram eles Gilson Carriolo Antônio, Valdemar, o Maico e José Luiz, o Bolão. Assim surgia o Grés Águia de Ouro. O primeiro ensaio aconteceu em um domingo ensolarado na rua Girassol, Vila Madalena, famosa na época por ser uma rua fechada para recreação e atividades populares. Contudo, já no primeiro ensaio, a grande parte dos que ali estavam morando na Vila Pompeia, logo surgiu a fechada... Ops, o que eu fiz aqui, Lau? Sujou um ensaio para ser realizado no coração da Vila Anglo-Brasileira e na Praça Dr. Vicente Tramonte Garcia. Isso mesmo, obrigado. Em 77, a escola fez a sua estreia no Carnaval de São Paulo com o enredo A Bahia de Jorge Amado. E logo no primeiro ano, conquistaria o vice-campeonato. E aí, agora, quando soma 7h32 minutos, este 17 de outubro de 2020, temos a alegria de receber aqui, nos aos vivos, ao Sidney Carriolo Antônio, presidente da escola de samba. Águia de Ouro, escola campeã do Carnaval de São Paulo de 2020. Olá, Sidney, você está aí na linha com a gente? Tô aqui prestando atenção na rádio. Boa noite, Sidney. Boa noite. Boa noite. Você é presidente da escola Águia de Ouro desde 1972. Como avalia a evolução da escola e do bairro Vila Anglo-Brasileira nestes quase 40 anos? Eu tô desde o comecinho, né? Eu comecei como presidente do Águia, né? Desde 81, novembro de 81. E estamos aí até hoje, trabalhando, tentando fazer alguma coisa pela nossa comunidade, né? pela nossa escola de samba. Né? São muitos anos, né, Sidney, de luta, de festa, de tanta coisa aí. Você falou aí de fazer coisas pela comunidade, a gente entende que uma escola de samba é muito mais do que um desfile no dia do carnaval, né? Então conta aqui um pouquinho para os ouvintes o que está por trás dessa cultura carnavalesca que é tão rica e tão cheia de trabalhos, esforços e movimentos populares, né? Conjuntos, comunitários. É uma escola de samba... Ela é a força, representa a força da comunidade, né? E se você não tiver um chão da escola, como a gente fala, pessoas comprometidas, pessoas que gostam do samba e que sejam persistentes, porque os fracassos, eles acontecem, né? Acontecem até o momento. Então, a gente sabe que é muito fácil ver de fora, quando a gente olha para dentro e vê todo o trabalho que tem para fazer a construção de um... Então a gente sabe que não é fácil, mas o resultado é compensatório, muito compensatório quando a gente consegue colocar para fora toda essa coisa, né, do carnaval, essa coisa da montagem da escola de samba, a coisa da convivência da comunidade, toda essa situação é uma coisa que fica muito aflorada. É mais perto do carnaval. Quando está meio longe do carnaval, a gente não tem tanto essa leitura do que é quando a gente está envolvido, né, pertinho do carnaval, onde a gente já não consegue mais distinguir quase nada do que é certo e errado. Né? Uhum. A gente vai que vai, você entendeu? Superando todos os obstáculos, né? Todos os obstáculos. E aí... Mas eu acho que a gente consegue... tentar fazer alguma coisa um pouco mais a respeito do carnaval, essa situação. Alô? Sim, Cici, você... Estamos te ouvindo, os ouvintes todos aqui estão te acompanhando. Então, a força da comunidade, você entendeu? A força da comunidade é o que manda. É aquilo porque a gente consegue fazer com que a gente tenha um pouco mais, saber um pouco mais a fundo, porque a gente tem duas, na verdade, temos duas escolas de samba numa só. Ah, é? É, na verdade, nós temos duas escolas de samba numa só. Uma que é a respeito do projeto, né, Carnaval, e a gente tem a outra que é a parte cultural. Porque a gente tem um convívio durante o ano inteiro, e não é o ano inteiro que a gente só fala em Carnaval. A gente tem projetos sociais, a gente tem a convivência, você entendeu? Com as pessoas, a gente tem necessidades, né, de um grêmio. Nós temos, quer dizer, uma infinidade essas coisas de você que envolve o Carnaval, né? Agora mesmo nós fizemos a festa das crianças, a gente conseguiu reunir 300 crianças, tinha o problema da pandemia, conseguimos distribuir esses convites, esses brinquedos via drive, né? Mas teve as pessoas que não tinham carro, pessoas carentes, então teve todo um cuidado do distanciamento. Então, você vê, a escola de samba, ela é uma entidade altamente social, né? É uma entidade que ela vai se moldando conforme as necessidades. E a gente se molda também durante o ano. Bom, agora a gente correr atrás de fazer alguns trabalhos sociais, legal. Bom, agora vamos interromper um pouquinho as coisas sociais para a gente poder montar o nosso Carnaval. E aí é uma logística totalmente diferente. E assim vai indo a coisa da vida numa escola de samba, né? As pessoas misturam muito a escola de samba com a festa de rua, né? De bloco, de gandaia. A escola de samba é um segmento altamente cultural, né? Eu costumo dizer que escola de samba é uma ópera ambulante. Onde você que tem, bonito onde isso. Você tem um enredo. Você, através dos carros alegóricos, você tem o cenário, né, da peça, as fantasias, o guarda-roupa e o canto que ilustra tudo aquilo que você está passando ali na frente. Então, você fica parado e o espetáculo fica passando na sua frente. Então, que por devido a um número muito grande de escola de samba, precisa ser, se entendem, feriados prolongados, porque é uma festa grande, mas a gente tem que tomar cuidado para não misturar a escola de samba, se entendeu? Sim. Com a festa de momo que se fazia, se entendeu? Antigamente, tinha os salões, que era a seringa que a gente jogava água um no outro. A escola de samba é uma manifestação altamente cultural, quer dizer, é o maior espetáculo a céu aberto da Terra, é o Carnaval. Sidney, eu vou voltar para a primeira pergunta, aí pensando nessa força da comunidade. Você, que tem toda essa memória, você vê algumas diferenças na comunidade entre 1971, 82 e agora 2020, aqui no bairro de Vila Anglo Brasileira? Olha, a escola teve origem aí, né? A escola até 88, sim, né? Nós estávamos no Paquinha, em 88 mesmo nós mudamos lá para baixo do viaduto Pompeia. E aí foi, acho que, a primeira grande transformação do Águia de Ouro, da comunidade, porque tirou um pouco do foco da região, porque antes todos iam a pé. Aí já debaixo do viaduto já começou a complicar um pouquinho o transporte, né? Já começou a complicar um pouquinho a ida das pessoas. Então essa foi uma transformação. Houve uma mudança um pouco, de cara dos componentes da escola, né? Começou a se ter um pouco mais de Pirituba, um pouco das regiões mais distantes, né? Que é, por exemplo, pessoal de Pirituba, eles tinham ônibus que levava eles até a porta da quadra, para estar na frente do Matarazzo. Já o pessoal da Vila Anglo já não tinha, né? Tinha um ônibus que largava longe, largava distante, né? E precisava ter muita vontade mesmo, ter muito carinho, muito amor para poder ir para lá. Uhum. Então essa foi a grande primeira transformação. E a segunda grande transformação foi a nossa saída do viaduto, debaixo do viaduto, indo para a marginal. Ah. Houve também uma mudança muito grande da cara dos componentes. Então hoje, se você comparar os componentes, comparar a cara da escola, sim, com da época que a gente chamava do parquinho aí na praça, sim, é da água para o vinho. Uma mudança muito grande mesmo. E muitas escolas falam dessa mudança também, desde antes da construção do sambódromo e depois da construção do sambódromo. Isso também afetou muito a vida das escolas, né? Ou vocês não sentiram muito isso? Como que foi no caso da Águia de Ouro? Assim, o carnaval ele vem num crescimento, né? Ele vem num crescimento grande. Não foi só o fato do sambódromo, né? Foram vários fatos que foram impulsionando a melhora das escolas de samba. Uhum. Logicamente que a gente ter uma casa lá fixa, onde que a gente possa fazer o nosso desfile, nos deu um pouco mais de responsabilidade. Essa é a palavra certa, né? Uhum. Porque quando você valoriza alguma coisa, o que você valorizou tem por obrigação te dar um retorno. Então, se valorizou o carnaval com aquela obra, mas, por outro lado, as escolas ficaram um pouco mais de responsabilidade. Uhum. Aí veio a outra etapa, que foi a exposição pela mídia. Uhum. Quando a entrada da Globo no carnaval, que começou a mostrar a escola de samba, e teve uma cobrança, mesmo que silenciosa, mesmo que implícita, de melhoria de espetáculo. Pois é. Então as escolas começaram a melhorar porque estavam sendo vistas, né? Então houve essa mudança. Uhum. Aí começou-se a valorização das escolas de samba com a construção da fábrica do samba lá para das alegorias. Uhum. Aí e assim foi indo. E cada tempo que passa, vai havendo uma melhoria em todos os sentidos e uma carga maior em cima da escola de samba de um espetáculo melhor. Entendeu? Então, sim, foram várias etapas que fizeram com que o carnaval tivesse que ter essa grande mudança e chegar no ponto que está hoje em dia. Claro. Oi, eu tenho outra pergunta para você, porque a canção da Foché do Xalá é bem linda. Nós queríamos saber como foi a escolha do samba enredo para 2021 aí na Águia do Ouro. Esse também teve algumas coisas interessantes, né? A gente tinha em mente fazer um enredo, uhum, onde a gente mostraria um pouco do momento atual. Que o ser humano, quando é coisa da pandemia, sim, o ser humano teve a necessidade de se adaptar, tá certo? Sim. A ser mais compreensivo, a ser mais... fazer doação, né? Ser uhum companheiro, teve com as doações que teve. Todo mundo começou a olhar a família de uma maneira um pouco mais, mais carinhosa, né? Quer dizer, houve uma transformação e o nosso enredo, a princípio, era essa transformação, né? Que a pandemia veio, nos trouxe muito prejuízo, mas nos trouxe uma lição. E a ideia era levar essa lição para a avenida. Então, pedir mais amor, mais carinho, mais compreensão, mais tolerância, mais, tudo isso de benefício para o ser humano. Acontece que o carnavalesco Sidney França, ele tinha já um enredo muito perto disso, mas que era na palavra de Oxalá. Era Oxalá pedindo tudo isso que a gente estava falando. Então a gente acabou fazendo, você entendeu, uma adaptação e a gente conseguiu fazer o Afoxé de Oxalá, aonde através de Oxalá pedimos mais tudo isso que a gente está falando aí, de compreensão, tolerância, né? E daí por diante. E não deixando de exaltar os dois orixás, né? Oxalá Rufã e Oxalá Guiã. são os nossos orixás exaltados nesse enredo. Então, e como tem já uma música, né, a Afoxé de Oxalá, que é uma música muito bacana, agora eu não lembro o nome da menina que canta, mas a gente fez a adaptação, classicamente, carnaval que está no projeto, muito bacana, e tivemos uma felicidade muito grande de a gente conseguir montar esse samba. Por quê? Porque foram dois sambas, nós juntamos dois sambas para poder fazer isso daí. Yeah. Nós aproveitamos que tinha legal de um e que a gente achava que era melhor do outro, fizemos a adaptação, acertamos a letra e aí ficou essa maravilha aí que vocês estavam ouvindo. É, dois sambas e ainda ligando, né, duas manifestações de Oxalá, Oxaguiã e Oxalofã, de uma maneira muito bonita. E trazendo tudo isso, né, Sidney, que você fala, que são coisas tão necessárias mesmo, né, nesses tempos nossos. E por falar em pandemia, como que você acha que vai ser o carnaval de 2021? Vocês têm aí um samba enredo muito potente, muita coisa para pôr na avenida. Como que será que isso vai acontecer? Qual que é a sua opinião para como que esse carnaval vai acontecer no ano que vem? Bom, é assim, a gente tem observado muito a leitura da evolução da cura da pandemia. Sem vacina, do jeito, por exemplo, hoje, do jeito que está, não tem carnaval. Tem carnaval. A gente é sabedor que para fevereiro esquece. Tanto é que nós adiamos, a princípio adiamos o carnaval. Vai ser no último final de semana de maio. Com possibilidade também de ser adiado mais uma vez para julho. Mas isso é político ou uma decisão da escola? É um consenso de todas as escolas? Não, foi um trabalho, você entendeu? Dos dois. Das escolas de samba junto com os órgãos públicos. Nós entendemos que nós estaríamos expondo os nossos velhinhos, nossos componentes, nosso povo, nossa comunidade a um vírus que leva à morte. Tá certo? Certo. Então, em conjunto com a prefeitura, porque a prefeitura é que nos dá toda a estrutura para a gente poder promover o desfile. Claro. E eles também achavam isso. Achavam não. Acham isso. Então, a princípio, nós adiamos. Saímos de fevereiro e mandamos para maio. Com uma esperança de que isso seja resolvido. De que isso... nós temos uma saída, que seja a vacina ou a vacinação em rebanho. Seja lá o que for, mas a gente só vai fazer o desfile em maio com 100% de segurança. Se não tiver, adiamos mais uma vez para julho. Se em julho também, por qualquer motivo, não, o carnaval não vai acontecer. Nós não vamos expor o nosso povo a essa pandemia. Isso é o que está definido. Então, você vê, tá tudo certo, mas nada resolvido. Essa é a verdade. Entendeu? Tudo certo, mas nada resolvido, né? Eu queria falar mais uma última coisa aqui com você, Sidney, porque acho que você, independente do que for acontecer, eu já vejo, como você falou, né? A escola é tanta coisa, ela trabalha tanta coisa por trás do carnaval, do desfile, a cultura carnavalesca é tanta coisa, né? E vocês já estão trazendo essa preocupação tão importante, e além disso, já sendo criativos e apresentando um samba enredo que leva uma outra mensagem para as pessoas, que é de amor, de compreensão, de tantas coisas, né? Então vocês já estão trabalhando, mesmo com ou sem desfile, isso não importa, o trabalho da escola está acontecendo, isso é muito bonito de ouvir, de ver. Tenho certeza que as pessoas que estão aqui acompanhando e ouvindo aos vivos, a Rádio TV Mundo Novo, deve também estar entendendo e percebendo como é grande o trabalho que está por trás de uma escola de samba. Então, eu queria, assim, te agradecer muito por contar um pouquinho disso para as pessoas. Estou muito feliz também aqui de ouvir você. E você também é morador da Vila Anglo, né? Aqui. Hoje eu não estou morando mais, mas eu vivi 61 anos da minha vida aí no fundo da comunidade aí da rádio aí. Nossa. Olhando a bica de pedra. E é fundo mesmo. Quando a gente fala fundo, é fundo mesmo. Então, o pessoal te conhece aqui, né? Tá todo mundo aqui tendo o prazer de te ouvir. essa história tão bonita que você está compartilhando aqui com a gente, com os vizinhos aqui de todo o bairro da Vila Anglo, né? É, bacana. Eu quero também parabenizar vocês, entendeu? Por esse meio de comunicação, né? Isso é importante porque você passa a ser esclarecedor de um monte de coisa que às vezes não se tem o canal para poder estar divulgando, para estar te falando, para estar orientando, você entendeu? Esclarecendo. E você sabe que a rádio tem essa força, né? Tem essa função, porque uma coisa é você ir para o computador, escrever um negócio, ah, não, isso não está legal, vou voltar um pouquinho, ou essa palavra não está legal. Outra coisa é o rádio ao vivo, né? Aí você vai ver o sentimento realmente da pessoa. Canal... A pessoa está saindo verdadeira mesmo e ali não tem improviso. É, né? Ali é verdadeiro mesmo, ali não tem... Puta, vou cortar esse pedacinho, não tem nada gravado. Não é, tem como. Direto. É, já foi pro ar. Canal aberto para você sempre, viu, Sidney? Um prazer gigantesco. Legal. Falar com você aqui. E também o que a escola, a Guia de Ouro, sugerir. Totalmente canal aberto para vocês aqui na Rádio TV Mundo Novo. É aí, muito obrigada aí, Sidney Carriolo Antônio, que é presidente da Escola de Samba Águia de Ouro, que é a escola muito campeã bem. Do Carnaval de São Paulo 2020. Desejamos que você e a sua família passem também muito bem esta pandemia, na medida do possível. Obrigado, Sidney, uma alegria falar com você. Um abraço a todos. Muito obrigada. Até mais, Sidney. Até mais. Tchau. Até mais. Todo aquel que piensa que la vida es desigual tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura, hay que vivirla. Todo aquel que piensa que critican, para aquellos que usan las armas, para aquellos que nos contaminan, para aquellos que hacen la guerra, para aquellos que viven pecando, para aquellos que nos maltratan, para aquellos que nos contagian. Un carnaval de Celia Cruz, como ella falaba, hay que vivir cantando que la vida es un carnaval. Y ella es bien crítica para que los que usan más armas, para que los que contaminan, para que los que hacen la guerra, para que los que nos contagian. Toda esa alegría y compromiso de Celia Cruz en este programa 16 de Sos Vivos, especial Festa, Carnaval, Cultura de Danza. Continuando o tema da festa, poesia trouxemos hoje para vocês. Ela que é doceira, alheia a modismos literários, escrevia palavras de candura tão gostosas e cheias de afeto. Poeta, contista brasileira nascida em Goiás, viveu de 1889 a 1985. Sua obra mais conhecida é Poemas dos Becos de Goiás e Histórias Mais, publicado em 1965, quando ela já tinha quase 76 anos, apesar de escrever versos desde a adolescência. E nesse dia de festa, um poema para vocês da grande escritora Cora Coralina. Tua casa. Faz da tua casa uma festa. Ouve música, canta, dança. Faz da tua casa um templo. Reza, ora, medita, pede, agradece. Faz da tua casa uma escola. Lê, escreve, desenha, pinta, estuda, aprende, ensina. Faz da tua casa uma loja. Limpa, arruma, organiza, decora, muda de lugar, separa para doar. Faz da tua casa um restaurante. Cozinha, prova, cria, cultiva, planta. Enfim, faz da tua casa um local criativo de amor. Tu casa. Tu casa. Haz de tu casa uma fiesta. Oye música, canta, baila. Haz de tu casa un templo. Reza, ora, medita, pide, agradece. Haz de tu casa una escuela. Lee, escribe, dibuja, apunta, estudia, aprende, enseña. Haz de tu casa una tienda. Limpia, arregla, organiza, decora, cambia de lugar, separa para donar. Haz de tu casa un restaurante. En fin. Haz de tu casa un local creativo de amor. Aos vivos. Às vivas. Às vides. O primeiro programa em portunhol selvagem do planeta Terra. Todos os sábados das 7 às 8 da noite. Brasil. Breves Global Brasil. Organizações do campo e da cidade lançam um manifesto popular contra a fome no Brasil. No Dia Mundial da Alimentação, comemorado ontem, 16 de outubro, organizações populares lançaram em ato virtual um manifesto popular contra a fome, ou fome, e pelo direito de se alimentar bem. O evento online contou com a participação de movimentos sociais do campo e da cidade que integram as frentes Brasil Popular, Povo Sem Medo, A Via Campesina, assim como ativistas das campanhas Periferia Viva e vamos precisar de todo mundo, entre outros coletivos e centrais sindicais. No documento, o conjunto de organizações denuncia a volta da fome no Brasil e repudia os vetos do governo inominável à Lei Assis Carvalho, que preveia o apoio aos agricultores familiares e camponeses em meio à pandemia do colonial vírus. O manifesto também critica a falta de controle dos estoques reguladores de alimentos, políticas do Plano Safra destinadas somente ao agronegócio e a degradação do meio ambiente causadas pelo setor em nome do lucro. O manifesto apresenta uma série de ações com as quais os movimentos sociais se comprometeram em defesa da soberania alimentar. Entre elas, seguir com as campanhas de solidariedade e doações de alimentos durante a pandemia, a luta pela retomada da construção dos estoques públicos de alimentos para que o Estado regule preços e não faltem itens básicos para a população, e a luta pela retomada do Programa de Aquisição de Alimentos, do Programa Nacional de Alimentação Escolar, pela ampliação do acesso à água para abastecimento humano, pela valorização do salário mínimo e a defesa da criação de um programa de renda básica permanente. E agora, Bolívia, eleições. Um ano após o golpe contra Evo Morales, os bolivianos, bolivianas, bolivianês voltam às urnas amanhã, 18 de outubro. O líder das pesquisas é o ex-ministro Luiz Arce, do Movimento ao Socialismo, mas os principais adversários são da direita, o ex-presidente Carlos Mesa e Luiz Fernando Camacho, um dos agentes do golpe. O controle do lítio é um dos temas centrais da disputa. Ativistas, parlamentares e especialistas em eleições dos continentes europeu e americano viajaram à Bolívia esta semana com a missão de acompanhar e fiscalizar a eleição presidencial de amanhã. Os relatos dos observadores revelam preocupação com a atuação do Tribunal Supremo Eleitoral, TSE, e, ironicamente, com o papel das próprias organizações estrangeiras que se propõem a avalizar o pleito. A comunidade boliviana realizou esta semana uma série de protestos aqui em São Paulo pelo direito ao voto e pretende estar atenta amanhã para denunciar qualquer irregularidade. Na Argentina, Brasil, Chile, Espanha e Estados Unidos, lugares com maior concentração de bolivianos, o TSE habilitou a inscrição eleitoral permanente e contou com o apoio dos governos para abrir zonas eleitorais, já que as embaixadas não conseguiram atender a demanda populacional. Somente Argentina, Brasil e Chile concentram 90% da população boliviana no exterior. Nos três países, milhares de pessoas ficarão amanhã de fora das eleições por não cumprirem exigências que sequer foram comunicadas pelas embaixadas. Assim que fiquem atentas, amanhã eleições na Bolívia. E para fechar aqui, pessoal, Festa Virtual do Livro da USP. A Festa do Livro da USP tem reunido milhares de pessoas todos os anos, desde 99, em torno do prazer pela leitura. Aí é um momento de descoberta, reencontro, mas este ano de pandemia, a festa precisa ser diferente. Uma festa virtual e ainda assim uma festa. É isso, a Festa Virtual do Livro da USP acontecerá do 9 de novembro até o 15 de novembro. E como sempre, a participação do público é gratuita e o desconto mínimo para a compra de livros é de 50% sobre o preço da capa. E aí, agora, quando somas 8:04 do 17 de outubro de 2020, estamos fechando já este programa. Lembramos que você pode nos mandar durante a semana um áudio para o WhatsApp comentando os temas que aqui falamos no celular 99824-7909. Nossas fontes informativas foram... Barrio Bilanglo Brasileira. CIMI. OMS. Brasil de Fato. Mídia Ninja. El País. Escola de Samba, Águia de Ouro. Una Ciudad, Muchos Mundos. Paineira. E com tudo isto, vamos a ir cerrando. Hoje vamos a escuchar uma música. Vamos a ouvir a MCs Funkeiro, Ponês, Rapeiro, Mirinju Glowers. Eles lançam o clipe Favela Tecoá como um grito de resistência e um presente afro-indígena brasileiro para o Black Indigenous Liberation Movement. Esse Black and Indigenous Liberation Movement. O movimento que conecta em luta os dois genocídios por todos toda a América Latina, Ameríndia, promoveu um evento anticolonial plurinacional o passado 12 de outubro. Os MCs sabem que, mesmo depois de 520 anos de couro comendo e bala voando, o povo segue vivo, de cabeça erguida, punho cerrado. O fruto dessa sabedoria toda é Favela Tecoá. Com vocês. Obrigada, pessoal. Até o próximo sábado. E a gente espera a participação e a comunicação aí de vocês. Obrigado, aí. Todo mundo aí. Obrigado, Max. Obrigada, Juju. Obrigado, Lau. Prazer aqui estar com você. Igualmente, Silvia Nogueira, com todos vocês. MCs Funkeiro, Pones, Rapeiro, Mirinju Glovers, Favela Tecoa. Yeah. Como chegaram aqui, o ritmo foi sempre o mesmo. A treta foi sempre a mesma. Matar preto, matar preta, Marielle, Agatha, João Pedro, Miguel, Aleste, George Floyd, a toda a população indígena desse país. Eu peço licença. Dá licença aqui, Mirindio, meu irmão. Unir os nossos povos na vacilação. Forte opressão, covarde mandadão. Não respeito o próximo por ambição. 520 de história, mas é a mesma história. Enquanto eles riem, o nosso povo chora. Menor tá sendo forjado, inflando o bolso do Estado. Em um comédia sem futuro, sendo idolatrado. O couro tá comendo, a bala tá voando. Olha a cor da pele dessa mãe chorando. O couro tá comendo, a bala tá voando. Olha a cor da pele dessa mãe chorando. O couro tá comendo, a bala tá voando. Olha a cor da pele dessa mãe chorando. O couro tá comendo, a bala tá voando. Olha a cor da pele dessa mãe chorando. Um homem negro ao chão, um louco forçando o joelho em seu pescoço. Câmeras registram, mais um negro morto. Ei, Mirindio! A vida nunca foi fácil, muita maldade e covardia. Só pra dar o toque, meu parceiro, antes da invasão. Nossos antepassados já estavam aqui primeiro. Viviam em paz, em harmonia. Negros trazidos no pindorama, em caravelas, indígenas e negros, escravizados, torturados. Nossos jardins ancestrais por toda parte, sendo incendiados. Juruacuíro, onde o cacarragu e faz pasto pra gado que vai ser exportado. E quem cuida da mãe terra morre de fome ou queimado. A doença vem em 1500, então 40 mil anos de existência, 520 anos de resistência. Até hoje o bicho tá pegando, mas nunca jamais desanimar. Numa favela em Aretecua, Quilombaque, Andei, Guarecuero, Unhangareco, Cambaí, Guarecuero. O couro tá comendo, a bala tá voando. Olha a cor da pele dessa mãe chorando. O couro tá comendo, a bala tá voando. Olha a cor da pele dessa mãe chorando. O couro tá comendo, a bala tá voando. Olha a cor da pele dessa mãe chorando. O couro tá comendo, a bala tá voando. Olha a cor da pele dessa mãe chorando. Prontei.